coração vai se encontrar. Toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Acreditava-se que a verdadeira identidade do Son Goku negro pudesse ser Zamasu, o aprendiz de Deus Supremo do Universo 10. Son Goku combateu contra Zamasu, no entanto... Mas isso é tudo muito bonito e tudo e tudo e tudo, mas eu continuo a achar que ele até nem é mau rapaz. Enquanto isso, o Vegeta esteve ocupado a treinar o Trunks. Tu herdaste o sangue dos orgulhosos guerreiros do espaço. Ah. E se és meu filho, eu não vou permitir que te deixes derrotar. Entretanto, o Bills recebeu uma chamada inesperada. Eu preciso falar com o Son Goku. Eu quero falar com o Son Goku. A intimação de Zen-Ho. Olá, Bills. Chamaste? Precisas de alguma coisa? Eu estou bastante ocupado. Tenho uma data de coisas para fazer, por isso eu não tenho muito tempo. O que é que tu estás a fazer? Falámos com o Zen-Ho e ele disse que quer falar contigo. O Zen-Ho quer falar comigo? Ele quer que vás ao Palácio Real imediatamente. Será que é sobre o torneio? Quem sabe o que poderá ser? Será que não dá para adiar um pouco? Parece que a máquina do tempo já está quase reparada. Grande idiota! Se o Zen-Ho diz imediatamente, tu vais imediatamente e mais nada interessa! Está bem. Isso fica muito longe. Eu demoro 2 dias só para lá chegar. 2 dias? É uma péssima altura para ir a algum lugar que fique tão estupidamente longe! Um idiota a dizer que é uma estupidez. Eu ainda gostava de saber o que é que o Zen-Ho vê de tão especial neste grande palermo. Ah, Son Goku, tu também és amigo do Deus Supremo, não és? Sou sim. Se fores com ele, podes viajar até ao Palácio do Zen-Ho num instante. É só um saltinho. Num instante? A sério? Boa ideia. Eu fico mais descansado sabendo que ele também vai. Whis, tu também vais com eles. E tu o que é que vais fazer, Bills? Eu fico aqui e dispenso essa viagem. O quê? Não vais connosco? Ouve bem. Quando estiveres lá, tem cuidadinho para não faltares ao respeito. E porquê que me estás a dizer isso? Eu estou a dizer-te isto porque o destino de tudo o que conhecemos depende da atitude que tu tiveres. Houve uma coisa. Se tu fizeres ou disseres alguma coisa que irrite o Zen-Ho, o mundo, eu, tu, tudo desaparecerá para sempre. Não te esqueças disso. Bills, tu estás a fazer umas caretas engraçadas. Tu não percebes a seriedade do assunto. Vai correr tudo bem. Eu falo com ele e venho-me embora. Podes ficar descansado. Não percas tempo com preocupações. Acabei! Comecemos a transferir energia para alimentá-lo. Eu vou avisar o Trunks. Espera! Ele acabou mesmo agora o treino intensivo do Vegeta e é importante que ele descanse mais um bocadinho. Espera até estar tudo pronto a funcionar, sim? Sim, senhora. É verdade. Estás a pensar apresentar-te perante o Zen-Ho com essa roupa que tens vestida? Hã? E porquê é que não? Não podes pôr uma roupinha melhor? Se tenho de me preocupar com essas coisas, eu prefiro não ir. Bom, eu posso pedir desculpa por ele e dizer que saímos daqui à pressa. Não há problema. Olha, guarda o segredo de coisas como o Guerreiro Negro e a Máquina do Tempo, ok? E porquê? Porque se o Zenro tiver conhecimento dessas coisas, vai ficar bastante irritado, de certeza. E tu sabes o que é acontece quando ele se irrita. Ah. Mais uma coisa. Wiz, está atento ao Deus Supremo e certifica-te de que não lhe acontece nada de mal. Com certeza, chefão. Mas que surpresa! O Bills parece estar preocupado com outra pessoa. O Deus Supremo e o Deus da Destruição são mingas! Ligados? No caso de o Deus Supremo morrer, o Deus da Destruição também morre! Ah, a sério? Mas então, na eventualidade de eu querer derrotar o Bills, bastava-me eliminar o Deus Supremo e já estava? Não, esperem. Se fosse mesmo assim, não teria piada nenhuma. Oh, Whis, como é que tu foste deixar escapar uma informação tão importante como essa? Peço desculpa, mas como foi com o Son Goku, não há motivos para preocupação, não é? Ah, sim, não se preocupem, eu guardo bem segredos, sou um túmulo. Muito bem, então vamos andando. Sim, não demoramos. Até já, Bills. Eles conseguem o que querem à força. É esse o método que os babarianos utilizam. Ou talvez seja mesmo essa a sua lei. Para eles não há justiça nem ordem. Todo o conhecimento que os deuses lhe transmitiram é absolutamente inútil no caso deles. Zamasu! Hã? Zamasu! Zamasu, para! O que é que fizeste? Zamasu! Zamasu! Devolve o meu brinco, por favor. Por que é que o mataste? Tínhamos regressado e o assunto ficava resolvido. Quem sabe se aquela vida que se perdeu não poderia ter exercido uma grande influência no curso da história de violência do planeta Babari. Ele poderia ter sido responsável pela reforma necessária à transformação daquela civilização. Ir ao Palácio Real do Zenho? Exatamente. Desculpa, leva-me até lá, por favor. Muito obrigado pela ajuda. Eu não me importo, mas... Porquê tu, que nem sequer és um deus? Eu já disse que eu não sei. Eu nunca tive a oportunidade de visitar o Palácio Real de Zenho. Claro que não! Eu que sou eu, só lá estive 3 vezes! Sim. O que é que foi? Peço-te, por favor, que não faltes ao respeito! Mas porquê é que toda a gente me diz a mesma coisa? Será que eu sou assim tão rude como dizem? Sim, és! Hã? Ah, mas que engraçadinhos. Parece que não se tocou. Então vamos? Sim. Se puder ser, por favor. Teletransporte. Uau! Então é aqui que o Zenó vive? Sejam muito bem-vindos ao nosso palácio. Há quanto tempo? Tu deves ser o Son Goku, não é verdade? Olá! Sim, sou eu. Nós saímos à pressa, por isso é que ele veio vestido assim. Só espero que o polícia da moda não veja. Não tem importância. Com essa roupa tu deves sentir-te como se estivesse vestido com roupa de gala, certo? Claro, quer dizer, sim, sinto. Entende-me bem, amigo. Muito bem, vou indicar-vos o caminho. Eu tenho a sensação de que este homem é mais forte do que parece. Muito bem observado, fofo. O grande sacerdote que está aqui à nossa frente é considerado um dos 5 melhores lutadores de todos os universos. É normal teres essa sensação. Ah, incrível! Tem cuidado, não sejas indelicado. Não podes desafiá-lo para um combate ou uma coisa assim, percebes? Mas não vai ser fácil controlar-me. Só para teres uma ideia, eu que sou forte ia ter dificuldades em aguentar com ele. Hã? Ah, mas ele é assim tão forte? Só por isso já valeu a pena ter vindo. Hã? Ah? Aqui está o Son Goku, Vossa Majestade. Son Goku, muito bem-vindo! Ainda bem que pudeste vir. Olá! Quero dizer, como é que tem passado? Então, porque é que queria falar comigo? Hã? Eu mandei chamar-te porque queria ter um amigo. Hã? Oh. Eu gostei de ti. Parece ser boa pessoa. Queres ser meu amigo ou queres? E? E o quê? E como seu amigo, o que é que eu devo fazer? Vamos brincar. Tudo bem, mas só me chamou aqui por causa disso? Tem algum mal? Não tem mal algum. Nada pode agradar mais ao Son Goku do que ser amigo de Vossa Majestade. É uma grande honra. Fecha a matraca. Sim. O que é que queres dizer, caro Son Goku? Pode tratar-me só por Son Goku. Só Son Goku? Então, sendo assim, como é que tu me podes tratar? Vejamos... Pode ser Zenito? Zenito, eu gosto. Então a que é que vamos brincar? Peço desculpa, mas eu estou muito ocupado com uma coisa. Podemos brincar quando eu terminar. Não se importa de esperar só um bocadinho? Muito cuidado com o que dizes. Silêncio ou eu elimino você. Pedimos desculpa. Então, tu brincas comigo assim que terminares? Claro que sim. E se quiser, da próxima vez posso trazer alguém que é capaz de ser mais seu amigo do que eu. A sério? Pode deixar comigo. Então está prometido. Vamos fazer aquela coisa que fizemos da outra vez como símbolo da nossa promessa. Que coisa? Ah, isso. Sim, sim, é isto. É muito divertido. Não conheço mais ninguém que o saiba fazer. Não, mas é uma coisa tão fácil. Eu quero aprender mais sobre este tipo de coisas. É verdade. Isto aqui parece ser um bocado aborrecido. Um dia também pode ir brincar à terra. Sim, boa! Toma, vou dar-te uma coisa. Hã? O que é isso? Se carregares neste botão, eu vou logo ter contigo. Se carregares agora não faz nada, porque eu já estou contigo. Oh, claro. Eu vou guardá-lo, então. E fica prometido, vamos ser amigos. Sim, adeusinho. Até à próxima. Sim. Vamos, Deus Supremo, podemos ir. Já acabou? Sim, já acabou. Que coisa. Até depois, Zenito. Adeus. Tu estás bem, Deus Supremo? Sim, sim. Tens um amigo muito interessante. Estás bem? Sim, é verdade. Eu também gostava de o voltar a ver e conhecer melhor. Eu acho que ele vai ficar contente com isso. Então, até à próxima. Teletransporte. Ai, ai. Estão todos bem. É verdade, Son Goku. Durante a conversa, tu prometeste ao Zenho que levavas um amigo. A quem te referis exatamente? Eu posso saber. Um amigo? Na verdade, eu não pensei em ninguém em particular. Por acaso, não têm alguma sugestão? Agora, deixaste-me surpreendido. Disseste isso ao acaso? Eu lembrei-me de dizer aquilo porque se eu não dissesse nada, ele não me deixava sair de lá. Isto não é nenhuma brincadeira. Tu mentiste ao Zenho. Isso é grave. Se ele descobrir, vai ser o fim do mundo. Percebeste isso ou não? Bom, então terei de pensar em alguém. Já voltaram. Tu tens demasiado medo dele. O Zenito é boa pessoa. Zenito? Ai. Bills? Não te preocupes, eu agora trato dele. Podes voltar para a Terra, fofo. Zenito! Porque é que não confias nos mortais? O chá é um espelho da mente. O chá feito por alguém com uma mente perturbada fica com um aspecto turvo. Esta turvação é sinal de ansiedade? De dúvida? Mestre Goazo, se não me engano, costuma dizer que, mesmo que os mortais cometam algum erro, vão aprender com esse erro e construir um mundo melhor. Uhum. E digo-lhe uma coisa, mestre, pelo que tenho visto, os mortais não aprendem. Certeza que, tal como eu, também já assistiu àquela cena do planeta Babari várias vezes. Vais ter de esperar. Os mortais acabam por aprender. E ficar simplesmente a observar? Não me convidaram para esta posição. Eu pensei que ia ter a oportunidade de aprender mais sobre justiça consigo. No entanto, pelo que estou a entender, a justiça divina resume-se a observar passivamente. Zamazo, alguma vez pensaste sobre o bem e o mal? Sim, estou sempre a pensar. O mal deve ser destruído e a justiça é necessária para permitir que o bem prospere. Muito bem, mas vou dizer-te o que eu penso. A justiça implica procurar um equilíbrio entre o bem e o mal. Um equilíbrio? Se nos deixarmos dominar pelo mal, como é que podemos permanecer no caminho da bondade? A justiça permite-nos encontrar esse caminho. Foi esse o motivo que levou os deuses a partilhar a sua sabedoria com os mortais. Nós não podemos tolerar o mal, Mestre Goazo. O mal é violência, como a que os babarianos demonstraram, e arrogância, como a do Son Goku, que teve a ousadia de levantar a mão contra um deus. Os mortais abusam da sua inteligência, dessa bênção que lhes foi oferecida pelos deuses, e são a desonra desse mundo. Um mortal inteligente é a representação do mal. Não acha que estamos a ser muito permissivos? De que é que vale ser um deus se não podemos destruir o mal? É maravilhoso possuir um forte sentimento de justiça como aquele que possuis. Uma mão que oriente e um coração gentil é tudo o que é preciso, Amazo, para indicar o caminho em direção à paz. Não te esqueças que estiveste a desenvolver a força e a apurar a técnica de combate para benefício da tua mente. Nem os deuses são seres absolutos. Nós também temos necessidade de aprender. Agora prepara-me um chá, por favor. Mestre Goazo, ficar a observar é um pecado. Muito bem, vamos ver o que aqui está. De volta à vida! Parece que está como nova. Fomos nós que a polimos todinha. Nós trabalhamos muito. Eu também estive a ajudar. Mãe, muito obrigado. Trunks! Hã? Bora lá. Sim. Música. Vegeta, Son Goku, protejam o Trunks. Ai, ai, eu ia olhar para fora e fiquei enjoado. Tu não prestas. Mas está tudo destruído. Isto é que é o futuro. Trunks! Hã? Que é isso? Eu pensava que a Mai tinha caído neste sítio. Sou eu, o Son Goku. Guerreiro Negro, mostra-me todo o teu poder. No próximo episódio da Dragon Ball Super, a desforra contra o Son Goku Negro. Apresentamos o Super Guerreiro Rosa. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.